sei que você é capaz. Se te vem como piada, mostre pra eles como se faz. Não espere que o mundo se adapte a você. Surpreenda, melhor que esperar é poder fazer. Quais são seus sonhos, quais são seus anseios? Busque realizá-los sem nenhum receio. Se alguém lhe disser que é impossível, irmão, se oponha. Porque está escrito que a fé move montanhas. Supere a dor, supere a fadiga. Persista nesse labor, derrote os Golias. Contraria as estatísticas, mesmo quando os gráficos apontam que as chances são mínimas. Deficiência não, uma habilidade. Tem nego que tem dois braços, duas pernas, não faz metade. Apoio nunca teve nada a ver com piedade. Esqueça os livros de autoajuda, você tem capacidade. Ao longe brilha o farol, lá no horizonte onde repousa o sol. Por trás da risca o anzol. Fácil pra desertar, difícil é prosseguir. Superação. Para atracar no cais tem que ter determinação. Superação. Já vi que é uma revolução. Superação. Onde as sementes não tem solo, aonde os adultos também choram por um colo. É onde eu devo estar, falar que Deus soprou o ar nas narinas pra cada mano e cada mina ter pulmões prontos pra superar. Você não é uma lebre caçada por urso, você não é um urso na fase de inverno. Você é lasca, eu levanto a vela, bate o vento, bate o remo, velejando mesmo sem ter uma perna. Não abraça a ideia de alguns cientistas e biólogos. Deus não existe, a oração é só monólogo. Se assim fosse, eu estaria arrebentado com o diabo comendo pipoca, comemorando minha derrota no octógono. Você não é um derrotado, se entende o que eu falo, olha no seu braço, fez um só pelo, ficou deitado. O diabo vai querer, vai querer, vai querer, vai querer te ver no chão, mas terá de engolir a seco sua superação. Aonde brilha o farol, lá no horizonte onde repousa o sol. Por trás da risca o anzol. Fácil pra desertar, difícil é prosseguir. Superação. Para atracar no cais tem que ter determinação. Superação. Já vi que é uma revolução. Superação. Superior, inferior, auditivo, visão, olfato. Incapacidade pros outros, o preconceito é ficar muito claro. O seu estado é vinculado a seus aceitos. Diferente você não é, os outros é que são sempre os mesmos. Questão de ótica para o seu bem. Analise bem, dependemos de quem. Pense bem, não seja refém dos seus falsos sucessos e fracassos. Seus passos receados, resultados que te engole faz. O sol tá aí pra justo, injusto. Isso só faz sentido se bem compreendido, é o mínimo. Falso limite é destruído. Defeitos e qualidades, todos participam disso. Para cada obstáculo íngreme, lutar, perder, vencer, oportuna quem compreende a importância dos fatos e seus resultados. Aproveite os sábios até dos mais drásticos cenários. Assim que se inicia sua história, se diferenciando da massa irrisória. Fácil desertar, difícil é prosseguir. Príamo contra o verso, no verso que vem, ouve aí. Ao longe brilha o farol, lá no horizonte onde repousa o sol. Por trás da risca o anzol. Fácil pra desertar, difícil é prosseguir. Superação. Para atracar no cais tem que ter determinação. Superação. Já vi que é uma revolução. Superação. Ao longe brilha o farol, lá no horizonte onde repousa o sol. Por trás da risca o anzol. Fácil pra desertar, difícil é prosseguir. Superação. Para atracar no cais tem que ter determinação. Superação. Já vi que é uma revolução. Superação. Você pode vencer.